rapaziada. Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Alcir, com todo respeito, por favor, vem de novo com o Bezerrão, pelo amor de Deus. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 13 de dezembro de 2011, edição número 299. Aí ao fundo, o novíssimo disco do The Black Keys, El Camino. E o melhor de tudo, já lançado no Brasa, meu amigo. Produção de Danger Mouse. Rapaz, não é brincadeira não, são 11 faixas, dá vontade de tocar o disco inteiro. Essa é a primeira, Lonely Boy. Estamos ao vivo, aguardando a sua participação para o endereço roncaronca@oifm.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. Mais adiante, todas as informações do programa. Terça-feira que vem, dia 20, programa de número 300, 5 horas de duração, começando às 8 da noite, indo até 1 da madruga. E dois dias depois, na quinta-feira, a festa para botar a tampa no ano, distribuir a camiseta Ronca 300 e comemorarmos, sobretudo, essa marca espetacular de 300 programas na OFM, a trozoba toda no Teatro Rival, na Cinelândia, com os Ronca Tripas, primeira e última apresentação dessa banda espetacular montada especialmente para a efeméride, maluco. Cara, é muito bom isso. É impressionante, o The Black Keys não tem um disco mais ou menos. Todos são excelentes. Mas a cada novo disco, a cada novo lançamento, eles conseguem fazer um disco melhor que o anterior. Tá entendendo? A progressão da parada. Ronca, ronca. O FM. Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Oi, FM. Sou Arthur da Pieve e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. E aqui ao fundo, nossos amigos do Bomba Estéreo, que se apresentaram no Rio de Janeiro esse fim de semana, continuam na cidade de São Sebastião, estão gravando material para o novo disco. Tomara que amanhã a gente cruze os bigodinhos. Alcir, vem só mais um pouquinho para mim, por favor. Beleza, obrigado. Nossa audiência já devidamente conectada ao Jumboteco, ao EFM e ao Ronca Ronca. E o Guto de Recife hoje diz o seguinte... Olha a intimidade, cara. Intimidade é Flórida, né, maluco? Fala, Mauriçoca. Firme. Bom, Recife já conectado uma hora mais cedo ao Ronquinha. Cara, parabéns pela camiseta. Ficou show. Como faço para colocar minhas garras numa delas, pelo amor de Deus? Participei da promoção, mas não tive êxito. Manjo. Enfim, fiquei feliz da vida em saber que o Ronca 300 vou conseguir ouvir na minha terra natal, Belo Horizonte, ao lado da minha filhota. É mole? É muita emoção, amigo. Se puder, separa... Olha o pedido do maluco, hein? Se puder, separa Once I Was, do Tim Buckley.

rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine, e eu também tô ligado no Ronca, com Maurício Valadares. Aí, Valadares. We have time for just one more number, and we'd like to make this one where everybody gets featured on the front line. No, there's no more room to move, that's all way in the past. When did you come here? Hear an old record or something? John Mayall ao fundo. Vamos lembrar que estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação para o endereço roncaronca@oifm.com.br. Como fez o Rafael, que diz o seguinte: aí Maurício, conheci o programa há um mês mais ou menos e já virei fã. Manda o som mais carioca possível aí. Rafael, 25 anos, de Niterói. Rafael, uma das primeiras músicas do programa foi com o cidadão carioca do Engenho de Dentro, Edson Machado, um dos maiores músicos que esse país, e no caso essa cidade, já tiveram. E só para você, Rafael, ter mais algumas informações, e a nossa audiência, o Clique Música, Clique Music, informa o seguinte sobre o Edson Machado, baterista, fez escola na Bossa Nova e no samba, sendo considerado o inventor do samba no prato. Tocou no Beco das Garrafas com praticamente todos os músicos da Bossa Nova no fim dos anos 50. Lançou em 1963 o disco Edson Machado é Samba. Samba novo, na década de 70, esquecido no Brasil. Olha que situação, hein, Rafael? Foi para a Europa tocar, e de lá seguiu para os Estados Unidos, onde popularizou o samba jazz. Formou o Edson Machado Quartet, que se apresentava nos mais renomados clubes de jazz. Participou de discos importantes na história da música brasileira, como Sérgio Mendes e Bossa Trio, Bossa 3, Rio 65 Trio, Vitor Assis Brasil, Toca Jobim, enfim, uma lenda da bateria ultra mega carioca, Rafael, mais que todos nós reunidos aqui nesse prédio da UFM. Belo Horizonte cobrando loucamente a festa Ronca Ronca ali na Ladeira do Amendoim. A rapaziada de Belo já acertou esse espaço para a festa Ronca Ronca. Lembrando que a festa vai ao ar agora na cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, dia 22, quinta-feira, comemorando os 300 programas na UFM, botando a tampa em 2011, distribuindo a camiseta Ronca 300, os compactos que nós lançamos no início do ano, enfim, desorientação total e absoluta. Lembrando, a festa será no Teatro Rival, na Cinelândia. Os ingressos já estão à venda pelo site do Teatro Rival e em todos os pontos do ingresso.com. Manja, você pode adquirir o ingresso cheio, que é 30 merréis, duas mariolas, ou então o ingresso de estudante, 15 pratas, que é um saco de amendoim na caiama. E tem mais uma taxinha ali, um sambarilove. Então, os ingressos já estão à venda. Essa semana, coloco no site roncaronca.com.br a bula de lista amiga e outras promoções que nós faremos. Estou Happy Days aqui ao fundo, né? John Mayall, Jazz Blues Fusion. E uma informação, sobretudo, aos nossos ouvintes de fora do Rio. Recentemente coloquei no ar uma promoção enviando as camisetas para 6 ouvintes que participaram do programa. Lembra da Trozoba, Alceu? As camisetas foram despachadas, no bom sentido da expressão, ontem. Então, certamente amanhã, a rapaziada de vários pontos do Brasa estará recebendo o manto Ronca 300. Mais uma ação de marketing violentíssimo, agressivo, de nossos amigos do Bibi Suco. Entre eles, à frente da rapaziada frenética, Serjão, nosso companheiro de muito tempo, que garantiu presença na festa de 22 no Teatro Rival. Por falar no Bibi... É, Mauricinho, você sabe que o Bibi é a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro, rapaz. Então se liga e acesse o site bibisucos.com.br, veja uma loja perto da sua residência e faça o pedido. Veja as suculentas novidades do cardápio e toda a carta de sucos. Mauricinho, Bibi, várias lojas espalhadas na cidade e a melhor casa de sucos do Rio, rapaz. Ronca, ronca. Como a gente dá de cara na edição de número 300 semana que vem, grande parte da nossa audiência vem falando o seguinte: no geral, em outras encarnações do Ronca Ronca, quantos programas já foram lá desde o tempo da Rádio Fluminense em 1982? E a nossa curadoria, com o auxílio da co-curadoria de contagem, não é a contagem mineira, é a contagem 1, 2, 3, já fez um número meio grotesco. Das minhas aventuras em frequência modulada, desde o tempo da Fluminense, Fluminense, Globo FM, Panorama, Imprensa, Rádio Cidade, Oi FM, enfim, se juntar toda essa bagaceira, Alcia, nós estamos por volta de um número, 950, maluco. O popular quase mil. E o quase mil será em 2012. Manja, tá preparado, Alcia? Que beleza, hein, Malvão? Mas a curadoria já solicitou um contador mesmo, oficial, para fazer essa pesquisa. E é sinistro, o negócio é muito complicado ter essa informação de quantos programas já foram ao ar Ronca Ronca em suas outras versões. Radiola, Roca Live na Rádio Fluminense, Radiola na Globo, Ronca Tripa na Panorama e depois na Imprensa, na Cidade e na Oi FM, com o nome Ronca Ronca mesmo. A festa Ronca Ronca veio antes do programa Ronca Ronca, mas foi depois do programa Ronca Tripa, entendeu? O bagulho é muito louco, cara. Lembrando que para a festa, dia 22, Filipeta, lista amiga, apenas no dia. Filipeta, você não tem acesso ao desconto nos pontos do ingresso.com. Filipeta apenas lá na porta do Teatro Rival. E a lista amiga, idem. Esse negócio de pedir som maluco no Ronca Ronca tá virando uma praga, hein, cara? O Davidson, de Recife, fala um monte de palavrão aqui na primeira linha. Bacana pra caramba, Davidson, muito obrigado pra você também. Rapaz, o negócio de um meio aqui tá acabando, hein? Tem uma vinhetinha aí. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. Diz ele, sou de Recife, estou trabalhando, mas estou ligado. Se der, coloca um som do MC Solar, bem louco. Oferecimento a vocês, ouvintes. É o nosso ouvinte de Recife, mais um, hein, meu amigo? Outra nova passageira no Jumboteco, a Leila, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: oi Maurício, sou ouvinte recente, mas desde então não perco mais esse seu excelente programa. Parabéns pelo bom gosto, eclético e refinado, uma delícia. Após um longo dia de trabalho, é como contar com um bom cálice de champanhe. Obrigado. Um grande abraço da Leila. Outro Leila. Muita gente comentando também as datas do Los Hermanos, abril e maio de 2012, quando o Ronca Ronca vai sonorizar todas as datas. Mais adiante eu vou confirmar aqui, não sei se essa informação já está circulando por aí. Oficialmente vou confirmar as datas dos Hermaninhos com o Ronca Ronca. Oi FM, Ronca Ronca. We'll be right back. marido tamba na yo Loro ma vaja vaja Buku andi jambo ya Buku na vima na zo Manide andi jambo ma Nagu mama burani Ronca, ronca. Oi, FM. Acorda, preguiçoso. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Boa noite, minha senhora. Alô. Voltamos em seguida com o esporte. Boa noite, muito obrigado pela presença. Maravilha, graças a Deus. Estamos aqui diretamente da Feira do Melado, palco principal. Com vocês, Gutenberg e Banda. Pelada na internet. É isso mesmo? Ups, coloquei uma foto sua pelada na internet. É uma coisa meio maldosa, mas me diverte. Coloquei uma foto sua pelada na internet. Ups, coloquei uma foto sua pelada na internet. É uma coisa meio maldosa, mas me diverte. Coloquei uma foto sua pelada na internet. Não me leve a mal. Enfim, não sei o que deu em mim. Aconteceu. Não fique triste assim. Coloquei uma foto sua pelada na internet. É uma coisa meio maldosa, mas me diverte. Coloquei uma foto sua pelada na internet. Esse tempo todo eu fiz tudo pra te ver feliz. Você nem deu bola. Agora olha aí. Ups, coloquei uma foto sua pelada na internet. É uma coisa meio maldosa, mas me diverte. Coloquei uma foto sua pelada na internet. Como você se sente? Conta pra gente. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Oh, yes! I love my label. My label loves me. Oh, she's so good and kind. My label always loved to hear some pretty chords on. records like these ones. She's always pleased to hear some of these pretty melodies, so I sing them some. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Ok. Aí eu fundo a edição especial do mais recente disco do Wilco, The Whole Love, que vem acompanhada por um CD a mais, com quatro músicas apenas, onde tem I Love My Label, que nós mostramos aqui recentemente a versão original do Nick Lowe, ultra mega produtor, ultra mega multi-instrumentista. You felt different, I felt the same. And I told you. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É, eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Obrigado. Um abraço para vocês e pro Maurício Valadares. Muito obrigado, Russo. Ou Ruivo, né? Mas por falar nos hermanitos, as datas, a Vanessa Lee, nossa representante de Salvador, fissura Dex nos Hermanos, e no Ronca Ronca já mandou aqui as datas, ficou melhor até através da sua mensagem, Vanessa. As datas são as seguintes: Ronca Ronca e Los Hermanos, Recife, sexta-feira, dia 20 de abril. Fortaleza, sábado, 21 de abril. Brasília, sábado, 5 de maio. Salvador, Vanessa, lá estará domingo, 6 de maio. São Paulo, sexta, 11 de maio. Porto Alegre, sábado, 12 de maio. Belo Horizonte, sábado, 19 de maio. E Rio de Janeiro, sábado, 26 de maio. Hermanitos e Ronquinha. I nosso ouvinte Altair, ele diz que está esperando a festa Ronca 300. Eu ouço teu programa há zilhões de anos, desde a Rádio Fluminense. Muito foda. Toda terça decolo no Jumboteco. Só fico triste que já te mandei a música da minha banda 1 milhão de vezes e você nunca deu uma moralzinha. Tudo bem, ainda tenho esperança que antes de morrer ainda ouço minha música pelo menos uma vez no Ronca. Toca o som, Maurição. Muito sucesso. Agora, Altair, diz qual é o nome da sua banda, cara. Vai facilitar bastante. E aí, eu tenho essa noção do que você está falando, porque eu realmente não sei qual é a banda. Meu querido Altair, manda de novo aí para roncaronca@oifm.com.br. E o negócio está lá, sim, tá, Altair? Procura lá no direitinho no site que está lá, cara. This can always be worse when you don't have a course. It's verse after verse after verse. When I told you Ronca, ronca! As árvores somos nozes, nós. As árvores somos nós. As árvores? As árvores somos nozes. Ronca, ronca. Oi, FM.

weird and the wicked catch a fear. We send out, we scout, pick up pine and we're a boat. Then we farm up, we passy and we make we read. Well now them run gang up and counter action. But the plastic bullet and the water cannon. We'll bring a blam blam, we'll bring a blam blam. Never mind scar man, we'll bring a blam blam. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Ao servir se o meu reloginho aqui bate com o seu 23:08. Correto, 23:08, Moval. Pela primeira vez a gente acertou os ponteiros. Então, com os ponteirinhos devidamente acertados, vamos colocar no ar uma promoção com 6 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca, dia 22 de dezembro, no Teatro Rival Petrobras, quinta-feira, comemorando a marca espetacular de 300 programas na Oi FM. Distribuição da camiseta comemorativa, um absurdo de linda. Repito, mais uma ação violentíssima de marketing do Bibi Sucos. Distribuição frenética dos compactos que nós lançamos no início do ano, vinil mesmo, gravado no programa Otto e do Amor no Rio, em São Paulo, Cidadão Estigado e Tulipinha. Coisa de doido. Então muita gente ainda não tem esse compacto, então eu vou levar alguns para lá. E a participação, pelo amor de Deus, não entre numa que é um show. Com a rapaziada envolvida, ninguém vai chegar lá às 6 horas da noite para ver o show. Não tem show. É uma participação da banda Os Ronca Tripas, especialmente montada para a efeméride, com Laufer no baixo, nosso amigo de muito tempo, já participou de várias ações do Ronca Ronca. O Lourenço Monteiro, baterista, também já participou de várias, hoje batera do D2. O Caio Fonseca, multi-instrumentista espetacular. Nosso colega Tony Platão e Dado, Dadinho Villa-Lobos. Então, essa rapaziada se juntou, escolheu um repertório mega espetacular, totalmente conectado ao programa e à nossa audiência. E vai mostrar essa bagaça no palco num set curto. É uma participação. Acabou. Então, não pense que é show, senão vai entrar nesse negócio de rede social. Ah, é legião. Não, esqueça. Não tem nada a ver, meu amigo. Entendeu ou não? Como eu disse, os ingressos já estão disponibilizados pelo Teatro Rival em todos os pontos do ingresso.com. Essa semana no site roncaronca.com.br passo a bula da lista amiga. A filipeta você pode imprimir e ter o desconto lá no dia, na quinta-feira, dia 22. Essa semana eu fiz uma promoção no site pedindo à nossa audiência que respondesse qual teria sido o principal momento do Ronca Ronca em 2011. A participação foi espetacular. Então, vale a pergunta ainda para você. Qual foi o principal momento do programa Ronca Ronca em 2011? Responda rapidinho e mande sua participação para roncaronca@oifm.com.br. 15 para meia-noite a gente encerra a promoção, faz o sorteio de 6 felizardos com ingresso individual. Tranquilo? Vários aniversários no programa de hoje. Por exemplo, a Natália, nossa passageira de muito tempo, que sopra a velhinha exatamente hoje. Ronca, ronca. For you, babe, I couldn't find the door, couldn't even see the floor. I'd be sad and blue if not for you. If not for you, babe, I'd lay awake. awake all night, wait for the morning light to shine in through. But it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, winter would have no spring. Couldn't hear the robin sing. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you. If not for you. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila. Tô ligado. Oi FM.

faz nessa música intitulada Sway. É de verter lágrimas, sabia? É uma coisa doido. Vou voltar, cara. Puta que pariu, cara. E não é só o Mick Taylor. Tem um piano descacetado de Nick Hopkins aqui. O arranjo de corda do Paul Buckmaster, que trabalhou com Elton John durante muito tempo. Esse é um mega clássico dos Stones da música mundial planetária. Stick Fingers, lançado em 1971. E uma das raras músicas, eu não conheço muitos detalhes dos Stones. Existem milhares de livros que contam gravação por gravação dos Stones desde o início, mas essa faixa em particular, o Keith Richards não participa. Todas as guitarras, o Keith Richards acho que toca baixo nessa música, não toca guitarra. Todas as guitarras são do Mick Taylor. E eu acho que o buraco do Richards é ocupado pelo piano do Nick Hopkins. Pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Alcir, vem com um Otinho de novo, por favor, cara, que nem essa música eu queria tocar, não, cara. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Promoção valendo até 11h45. Diga qual foi o grande momento do programa Ronca Ronca em 2011. Vamos colocar 6 ingressos individuais para a festa dia 22 de dezembro, quinta-feira, comemorando a marca de 300 programas na Oi FM. 6 ingressos individuais para quem responder pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Tem o toque-toque, sabe aquela vinheta que nós temos? Bateu na porta, posso entrar? Agora, olha que satisfação receber nesse exato instante uma mensagem do Geneton, que foi devidamente convocado a participar do programa de terça-feira que vem. Abra a porta! E o nosso ouvinte Mark Philip diz o seguinte sobre os programas que marcaram 2011. Olha que interessante. Gostei muito do show que foi durante os London Riots. Sou de Londres, mas moro aqui e me deu saudades. Que doideira, hein? Foi quando o Julian Temple esteve aqui e Londres estava em chamas. E conversamos sobre essa situação. E o Mark Philip, inglês, se sentiu tocado por essas edições do Ronca Ronca quando o bicho estava pegando lá. Espetáculo, né, cara? então uma promoção valendo até 11h45. Diga qual foi o grande momento do Ronquinha em 2011. Eu coloquei essa promoção no site roncaronca.com.br e... Ah, Vanessa, segura a onda aí, cara, na boa, fica tranquila, vai por mim, relax, bicho. E um ouvinte nosso lembrou muito bem, aliás, memória é um negócio que é bom a gente exercitar. Tem a ver, inclusive, com essas listas de final de ano. Vamos esperar o ano acabar. Eu sempre boto na pauta o London Calling do Clash, que foi lançado no dia 14 de dezembro de 1979. Ou seja, hoje o disco ainda não teria saído. E botou a música de cabeça para baixo. Então é bom estar conectado a esses detalhes. Aí, mas o nosso ouvinte lembrou de uma edição do Ronca Ronca que, cara, a gente fez muita coisa bacana que me marca esse... Muitas dessas edições me marcam como tatuagem mesmo. Mas talvez a que eu mais me recorde, eu sinta o som que estava dentro do estúdio, o cheiro que estava na área, sem sacanagem, um cheiro muito forte, foi exatamente no dia 11 de janeiro de 2011, quando a Oi FM estava operando do trailer no Arpoador. Nós fizemos muitas edições do trailer do Arpoador. No dia 11 de janeiro de 2011, com Ronca Ronca no ar, aconteceu a maior tragédia climática do Brasil. Eu falei com o Nando hoje, na terça-feira que vem, que nós temos 5 horas para ocupar, eu vou trazer o áudio desse programa, que foi um absurdo. Eu estava completamente descacetado. Eu nunca vi tanta água no Arpoador. O mar estava quase na altura do calçadão ali. Nunca vi tanto trovão, relâmpago, luz. Parecia que eu tinha tomado um negócio muito louco, cara. E esse ouvinte citou esse programa, e tudo sendo sonorizado com a Mahavishnu Orchestra do John McLaughlin. Muito, cara, eu fico arrepiado só de lembrar da emoção que nós sentimos dentro do trailer da UFM no dia 11 de janeiro, quando desgraçadamente o Brasil passou por uma tragédia. Uma tragédia. Esse aqui ao fundo, de novo, é ele, Mick Taylor, um diabo. Bem lembrado, foi o dia do show de Amy Winehouse no Rio de Janeiro. Show de Amy Winehouse e um dia depois do lançamento de Marcelo Genesi no Teatro Oi Casagrande com Ronca Ronca, uma noite, outra noite inesquecível. Foram duas noites, duas cipuadas no lombo, meu amigo. We'll be right back. Olá, amigos. Aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa. Valeu. Ai, ai, ai, ai, ai. Ainda ao fundo, os Stick Fingers, célebre disco dos Stones, cuja capa todo mundo se lembra, o zíper do Andy Warhol. E a mais recente edição da revista Mojo, que traz Keith Richards e Mick Jagger na capa e coloca a lista dos 50 principais discos de 2011 com Let England Shake, de PJ Harvey, em primeiríssimo lugar, The Horrors em segundo, Fleet Foxes em terceiro, Jonathan Wilson em quarto, Kate Bush em quinto, White Denim em sexto, Josh T. Pearson em sétimo, Anna Calvin em oitavo, Tom Waits em nono, Wild Beasts em décimo. Por aí vai a lista. Mas a Mojo, para variar um pouquinho, entorta o nosso coração com uma mega matéria espetacular dos Stones do período do Stick Fingers. Uma coisa de doido, uma outra mega matéria com Can, que ainda vai passar pelo programa com a edição mega especial do Tagomago. Mas enfim, se não fosse esse disco aqui ao fundo, não tenha dúvida, nenhuma dessas bandas de hoje, uma banda hoje, foi lançada hoje, nasceu em dezembro de 2011, não existiria. Ah, você pode chegar lá pro Caboclinho e perguntar, vem cá, você conhece o Stick Fingers? Não, não conheço, que porra é essa? Rolling Stone? Não, também não sei não. Mentira, ouve em casa escondido, tem vergonha de dizer. Cara, Primal Scream não existiria se não fosse isso. E aí vem, em efeito dominó, a importância dos Stick Fingers. Não satisfeita a Mojo de fazer essa entrevista, ela compilou um CD com 10 músicas do Stick Fingers e colocou um monte de gente na roda bacana interpretando as músicas do Stick Fingers, como por exemplo nossa queridíssima Sharon Jones and the Dap Kings com Wild Horses. Ronca, ronca. Oi, FM. Want it. Oi, meu nome é Silvia Machete e eu amo Ronca Ronca. Aí ao fundo, o Black Joe Lewis and the Honey Bears. Com Sway, a Taúma, que Mick Taylor deita e rola no finalzinho. E mais essa versão, segura. Repetindo, esse CD está encartado na mais recente edição da revista Mojo, aquela que passa a língua, com todo respeito, em 2011, os melhores discos, melhores DVDs, melhores filmes. Ain't flinging no tears out on the dusty ground for all my friends lost out there on the battleground. And I can't stand the feeling of getting so brought down. Esse tributo aos Stick Fingers, aos Stones, traz Brown Sugar, Sway, Wild Horses, Can't You Hear Me Knocking, You Gotta Move, Bitch, I Got The Blues, Sister Month, and Dead Flowers, Moonlight Mile, e ainda tem uma faixa extra, Angie, que óbvio não pertence originalmente aos Stick Fingers. A promoção está encerrada com ingressos para a festa dia 22 de dezembro, comemoração cabeleira altíssima dos 300 programas Ronca Ronca na UFM. Agradecer a quem participou, gente, para Meirelles, o Cláudio, o Maico, o Otâner, o Sérgio, o João, Christian, o Vitor, a Leila, Charles, nosso queridíssimo de Maceió, Xará Maurício, Maurício Vilela, de Genópolis, em São Paulo, Manny, a Natália, aniversariante de hoje, Vanessa Lee, de Salvador, sempre, a Zélia, o Rafael, o Geneton, coisa de doido, Geneton, vou te catar amanhã pra gente gravar a sua participação no programa, terça-feira que vem, 5 horas de Ronca Ronca, de 8 da noite a 1 da madruga, o Wagner, de Nova Zelândia, Zé Carlos, meu ídolo da Maré, Rafael, Gustavo, Maria Amélia, Ricardo, Marcelo, gente pra Meirelles, meu amigo, muita gente mesmo. Se a Natália faz aniversário hoje, a Carol faz amanhã. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Oi, FM. Yeah. vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. Pode que tu preste atenção no trânsito aqui, pô. Espera aí. We were born before the wind. Also younger than the sun. And the bonnet boat was one. Com essa maravilha aqui ao fundo de Van Morrison, Into the Mystic. Hark! Now I hear the sailors cry. Vou enviar uma mensagem de tranquilidade aos corações atormentados de nossa torcida. Into the Mystic. Desatormentem seus corações. Na boa, desatormentem mesmo. Nós temos um monte de coisa para comemorar. E a roda vai girando, meu amigo. Vai girando mesmo. Terça-feira que vem, dia 22, 20 de dezembro. 5 horas de programa, 300 minutos. Comemorando a marca. 300 programas na UFM. 2 dias depois, quinta-feira, dia 22, no Teatro Rival Petrobras. A festa botando a tampa nesse ano espetacular de 2011, com Ronca Tripas no palco, desorientação total e absoluta na pista, distribuição da camiseta Ronca 300. Então é muita coisa boa acontecendo, não tem frente ruim que vá ultrapassar isso que a gente vem construindo. Então desatormentem os corações, pelo amor de Deus. Muita gente ainda participa da ideia de montar o repertório para terça-feira que vem, mas o negócio já está encerrado. Encerrei sexta-feira passada porque preciso correr atrás das músicas. Então essa participação, que foi linda da nossa audiência, já está encerrada. Terça-feira que vem, grande parte do programa será montada pela nossa audiência e por pessoas que foram muito importantes para o Ronca Ronca nessas 300 edições, nessas 300 semanas ao vivo, em 99,9% das vezes. Nosso ouvinte de toda terça-feira, Marcelo Wozen, diz o seguinte: se liga aí, dia 17 completo, 31 primaveras. No ano passado comemorei em alto estilo durante a festa Ronca. Bom, esse ano espero repetir a dose no Teatro Rival. Enfim, Marcelão, eu te espero por lá, meu amigo. Gleison lembra do nascimento de Tom Caipirinha, meu amigo. Aquilo te emocionou e me emocionou, sem conhecer você nem ele. Foi bacana. Bom, aqui ao fundo, Ken, Damo Suzuki e seus Blue Caps, uma gravação de 1972 ou 71. Gravação de 1972, é um CD extra que vem nessa edição muito bacana do Tago Mago. gravado em 1971, o disco, e as gravações ao vivo de 1972. O CD extra tem 3 músicas gravadas ao vivo. Agradecer a participação frenética de nossa audiência, como sempre. Muita atividade no site do Ronca Ronca, que por ali as bulas e todas as informações envolvendo o programa e a festa, 20 e 22, serão passadas para vocês, beleza? Para colocar a tampa nas participações de nossa audiência, diz o Vinícius de São Paulo. Maurício, descacetado estou eu por ouvir rádio há 30 anos e só descobrir o Ronca Ronca esse semestre. Desde quando se ouve seu programa em Sampa? Há bastante tempo. Há muito tempo. Ouço todas as terças, mas o programa de hoje superou. A vinheta do Highlander, praticamente não curado, quase me matou de rir. Abraço do Vinícius. Vinícius. Enfim, terça-feira a gente cai de boca nessa ultra mega tão esperada edição de 5 horas do Ronca Ronca. Lembrando, hein? Começando às 8 horas da noite. Ronca Ronca, terça-feira que vem, dia 20, começando às 8 horas da noite, indo até 1 da madruga. Juca, um beijo. Terça-feira a gente vem às 8 horas da noite. Obrigado pela participação. Não deixe de enviar a sua mensagem durante a semana para roncaronca@oifm.com.br. Tranquilizem seus corações. Um beijo, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca. Oi FM. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos.